Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, são 6:13, tá começando mais uma edição do Pretinho Básico ao vivo para todo o Rio Grande do Sul e toda Santa Catarina, todo mundo tá ouvindo a Rede Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil. Uma galera ouve o Pretinho também pelo site atlantida.com.br, ouve ao vivo ou baixa no podcast para ouvir depois. Até às 7, oferecimento de telefonia Big. Inclusive, na edição de hoje, a gente vai anunciar quem faturou a promoção Eu Quero o Pretinho na Minha Casa desse mês de junho. A gente vai estar invadindo a casa do ouvinte de novo nesse próximo sábado às 6 da tarde, e no Pretinho de hoje a gente vai anunciar o nome do ouvinte que faturou a promoção no mês de junho. Oferecimento também de Damilera, moda está nas ruas, as Shakiras estão aqui, ó. É uma pena que nenhum chega aos pés da Shakira. Vamos saudar a galera do Pretinho, Everton Cunha. Boa tarde, saudações, tudo bem? Boa noite. Olá, muito obrigado. Mais aplausos, por gentileza. Muito obrigado. Gostaria de agradecer o carinho, o manifesto. Brasil! Mr. P. Potter também tá aqui. Que aplauso, obrigado. Potter! Brasil! Uruguai! Não, Uruguai não tem. Rede Globo, não tem. Porazinho tá com a gente! Brasil! A estrela móvel, o homem colorado! Mais um que está de bigode no Pretinho Básico! Bicha! O Potter vai tratar de tuitar o novo bigodão del Pretito Básico. Ah, não é tão bigodão, né? Se chama Lelê. Não, se chama Lelê Cobrador. Cobrador. Um abraço a todos os cobradores que estão ouvindo. Claro. Eu já fui identificado como um cobrador várias vezes. Eu botei uma fotinho no Twitter, né? Ali, a galera me cobrador da Sou U ali. Um abraço pros cobradores, cara. O Alcemar tá com a gente. Estamos também. Aí, e aí, Alcemar, tudo tranquilo? Que aplauso também, Alcemar? Então vamos aplaudir o Alcemar, Brasil! Muito bom, tá todo mundo identificado aqui no Pretinho Básico. Tu que és? Eu sou Maurício Amaral, já deu pra perceber que Alexandre Fetter continua no seu meeting. No meeting. Tá no meeting. Pô, demais, né? Tá no meeting. Chefe vai em meeting. O chefe tá no meeting, mais uma vez, o Fetter não está com a gente, tá importante. Encontro de gestores aqui do nosso grupo RBS, ele não pôde mais uma vez comparecer ao Pretinho Básico, mas a gente vai se divertir, vai informar, vai se distrair, com certeza, com essa equipe aqui, até às 7 da noite. Tudo bem. Começar com os destaques do Clique RBS nesse início de noite de quinta-feira. O Barão das Placas vai ser convocado para explicar a frota ilegal de táxis em Porto Alegre. O Barão das Placas. Aposentado de 58 anos, controla mais de 30 táxis irregularmente. Ele vai ter de dar explicações à EPTC. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre anunciou que vai realizar uma audiência extraordinária sobre o mercado ilegal de permissões de táxi. Por um mês, a reportagem da Zero Hora investigou a venda e aluguel clandestinos de permissões de táxis em Porto Alegre. Proibida por lei, a transferência é feita por valores entre 230 mil e 430 mil. Que loucura, tu sabe que eu peguei um táxi agora pra vir até a... Aliás, o taxista veio me chamando de Roger o caminho inteiro. Não é Roger. E aí eu deixei, né? Roger é um homem político. Fui deixando, Roger, né? E foi indo. E aí o cara me falou, tu vê o que tá esse negócio aí do táxi, né? E o que ele te falou? Ele me falou que se fosse nas lotações também ia ser legal. Ah, é? É, ia ser legal. Então, nas linhas de ônibus aí, também. Aí, Grisotti, Giovanni. Linhas de ônibus também, seria bacana. Alô. Né? Mas enfim, cara. E é impressionante, esses dias a gente tava falando sobre a beleza de Porto Alegre aqui nesse programa. Sim. E aí este mesmo taxista me fez olhar para a periferia da cidade, né? Me fez olhar. Olha muito isso aqui, bom. Cara. Olha onde nós estamos passando. Essa cidade é um lixo, cara. ele me falando palavras estranhas. É uma cidade feia. Olha, isso aqui, ó, tu tá na faixa ali, tá tudo bem, né? Tu tá na via principal, tá tudo bem. Entra numa periferia, entra numa paralela pra tu ver. Isso aqui é o Haiti, cara. É o Brasil, é o Haiti. Palavras do taxista, e eu tive que concordar com ele. Infelizmente, o Brasil tem na mesma cidade o Haiti e a Côte d'Azur na França, né? Côte d'Azur, maravilhoso. Tem o Mediterrâneo. Ao mesmo tempo, infelizmente, assim, Floripa, uma cidade maravilhosa, né? Banhada por umas praias lindíssimas, tem também o seu Haiti. Vamos mais longe, Rio de Janeiro é o maior exemplo disso, enfim, é o maior exemplo disso. Mas é isso aí, cara. Justiça do Rio concede habeas corpus ao Edmundo. Ele foi preso por acidente com 3 mortes em 95. Segundo o advogado, a punição deve ser extinta, pois o crime prescreveu. Aí tem uma dupla interpretação da lei, né? O crime foi em 95. E o julgamento foi em 99. Aí a defesa diz que foi em 95 e o ataque, entre aspas, diz que foi em 99. Exatamente. Se prescreve da data do crime ou da data do julgamento? Da sentença. Essa que é a briga dele. Se for da data do crime, o Edmundo tá prescrito. Mas se for da data da sentença, ele tem que cumprir. E a gente torce pela prisão do Edmundo pra reforçar o nosso time de presidiários, né? É verdade. Né? Nosso time de presidiários, que é o Carandi Gol Futebol Clube. É. Bruno ou o Edinho, né? O Edinho, filho do Pelé. Foi preso, é verdade. E aí a gente vai botar na zaga um 3-5-2, tá? O Desabato, o Antônio Carlos e o Leandro Castan. Boa! O Corinthians, aquele que deu tiro na cabeça do outro, né? E aí a gente bota no meio o Gilmar Fubá, o Somália, o Fred Rincon, o Arilson e o Jobson, né? E na frente o Edmundo ou o Romário e o Wagner Love ou o Adriano Imperador. Uau, o ataque tá demais, cara. Olha, dá pra ser seleção brasileira isso aí. E o treinador Vanderlei Luxemburgo, né? Foi preso? Sim, foi gato, né? Foi gato, né? Mas ele chegou a ser preso? Não, mas aqui todo mundo teve alguma ilegalidade. Ficha suja, ficha suja. Se é uma Copa do Mundo de time de presidiário, a gente é favorito. É que a Inglaterra é forte também. Com certeza. Inglaterra. Marcelo Junges, de São Pedro Sul, região de Santa Maria, mandou pra gente. Muito abraço bom. Pra ele. Tudo bem. Os acidentes provocaram a morte de 3 pessoas hoje em rodovias de Santa Catarina. Foram 2 colisões frontais e 1 atropelamento. Diz que a colisão frontal é o pior acidente, né? É aí que causa o... É o que tu vê, né? Vai acontecer mesmo. Não, e é um de frente pro outro, não tem como escapar. E aí, quando é um caminhão, um carro, Deus geralmente só sobe pro carro. Governador Tarso Genro anunciou concurso para 2.000 vagas na Brigada Militar. Destas, 600 vão ser destinadas para os bombeiros. A data de lançamento do edital ainda não foi confirmada, mas é pelo menos é um alento, né? Para a brigada, que tem falta de efetivo. Efetivo, né? Sim. O Banco Central elevou de 2% para 4% a projeção de reajuste do preço da gasolina esse ano. Para o botijão de gás, o Banco Central mantém a expectativa de que não vai haver aumento de preços esse ano. Tirou! É caro o botijão? A expectativa de que não vai haver aumento. É muita cara. Aí chega ali em setembro, olha, os preços internacionais estão pressionando e nós vamos ter que aumentar o bujão de gás. Mas o bujão tá há algum tempo com o preço estabilizado. Cara. Quarentinha entrega em casa. Dá pra pagar 37. Não, é porque na verdade, durante muito tempo o bujão foi 37, 38, mas aí quando o cara vai entregar na tua casa, tu dá o quarentinha e deixa, né, cara? Sim, faz uma gentileza. Só que daí os caras já arredondaram pra 40 agora, e quem se ferrou foi os entregadores. Exatamente, Lelê, muito bem, Lelê. Muito bem. Porque eu sou um cara que, geralmente, como o apartamento onde eu moro, ele é antigo, não tem gás central no meu prédio, é gás... Eu sou aquele cara que tá tomando banho, às vezes, no meio do banho acaba o gás. Acontece comigo. Ah, beleza. Não, mas Lelê, o gás só vai acabar no meio do banho. Ele não vai acabar com o chuveiro desligado. Não tem outro jeito do gás acabar, senão com o chuveiro ligado. Mas tu nunca vai estar vendo TV e o gás vai acabar. Como papel higiênico. Papel higiênico só vai acabar se tu fizer cocô. Claro, cara, precisar te limpar. O gás só acaba quando tu tá ou no banho ou cozinhando. Se tu estiver andando de bicicleta, o gás não vai acabar. Eu nunca tinha pensado nisso. É incrível, né, cara? Esse pensamento do Maurício Amaral tem que se estender pra muitas coisas que nos irritam a troco de nada. O açúcar que acaba no açucareiro, ele só vai acabar quando a gente estiver usando. A canetinha que tu pega pra escrever e não escreve, só acontece quando tu vai escrever alguma coisa. O açúcar não vai acabar quando tu tá dormindo, quando tu quer adoçar o café. Se tu estiver tweetando, não vai acabar. E as mulheres do mundo não vão acabar quando tu estiver com a tua. Exatamente. Mel! Deus do céu. Só aqui. E a última notícia explosiva. Quer continuar na tua lista? Muito rápido. Eu acho que cada um já criou a sua. Mas eu só pra dizer então que daí, como tá R$40 e o cara vai entregar lá o gás. O bujão. Eu acabo sempre dando mais R$2 pra ele ali. Então fica a dica, pessoal, invistam forte. E aí a entregar gás. E aí o Lelê fala pro cara: toma aqui pra cervejinha. Não, eu sempre falo pro cafezinho. O cigarrinho, o cara que entrega gás não pode fumar, né? Cafezinho. Pega aí pro teu cigarrinho. Como que não? Porque eu vi um motoqueiro com um cigarro na boca. Mas não entregando gás. Não, né? E falando no celular. Se o cara chegar na minha casa com um bujão de gás e um cigarrinho aceso, não dá, né, cara? Não dá. Aí não. Ó o seu gato! E a última notícia é essa. Olha essa daqui. A Al-Qaeda nomeou o sucessor do Bin Laden e prometeu prosseguir com a guerra contra os Estados Unidos. É o seu nome dele de cor, já. É a Jihad, né? Que é a Guerra Santa, né? O egípcio Anahire Nagiri. É quase isso. É o Ayman al-Zawahiri. Ele assumiu o comando geral da Al-Qaeda. O Zawahiri já era o número 2 e o braço direito. Ou seja, as faixinhas de carnaval agora vão. Eu e o Porã cantamos hoje, né? A pipa do Zawahiri não sabe mais. A pipa do Zawahiri não sabe mais. Salvar! Apesar de fazer da força, o Zawahiri vem passar do batalhão. Já temos fotos do Zavari? Sim, claro, tá espalhado. É. Já dá pra fazer a máscara. Internet, vídeo cassete, carro louco. É verdade. Boa pinta. Ah, sim. É mais bonito que o Bin Laden? Não, é bonito. Ele não tem tanta barba quanto o Bin Laden. Ele tem mais design italiano que o Bin Laden. Mais e nada mais. A gente já falou aqui que lá no esconderijo do Bin Laden tinha um enorme acervo de filmes pornográficos. Vai daí, Mr. P. Não? Muito bem. Mas falamos. O que ele fazia com esse filme? Não é ele pra... Assistia. Não, vai daí. Tem menores de 18 olhando, Zacarias. Assistindo o programa esse aqui. Preciso também, perguntar. Cara. O Luiz Ricardo de Blumenau precisa perguntar. Então nós vamos tentar responder a Luiz Ricardo de Blumenau. Audiência de Blumenau, né? Que tem nome de beijo pra você que está em Blumenau. Tem nome de Bozo, tem nome de Luiz Jurado do Silvio Santo. Luiz Ricardo, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Auditório que é a grande social, né, cara? Luiz Ricardo. Eu ia falar do Zacarias. Vai pro BBB. Luiz Ricardo de Blumenau precisa perguntar no Pretinho das 18. Então é agora, não deixa passar. Por que quase todo homem, quando entra num ônibus, senta sempre de pernas abertas e fazem questão de ocupar um banco e meio, sobrando um espaço mínimo para o outro passageiro? Bom, um homem sendo de pernas abertas por uma questão anatômica, né? Precisa ocupar um banco e meio, né? É verdade. Depende. O Ed Mota ocupa dois, né? É. Tá dada a resposta. Eu tô com uma fome, Moreno! Cara, o Ed Mota na cara está impresso. Ele tá atirado no chão. Não, atirado, literalmente atirado na graxa. Ninguém levanta ele. Buda brasileiro. Eu fiquei sabendo essa semana, cara, que grande parte dos direitos autorais das músicas do Tim Maia ficaram com o Ed Motta. É mesmo? Então, não sei se isso é verdade, né? Não sei se é um spam e tal, mas foi a informação que eu tive. Não, tu não tem spam. E que justamente por isso, como ele tem uma grande renda que vem dos direitos autorais. Dos direitos autorais do Tim Maia, ele é um bom vivô. Ele é um bom. Mas ele é um bom. Como o Lelê, mas não eu sabe acho se isso que é verdade. Não. E agora ele acaba de falar, milhares de pessoas também não sabem se é verdade, mas... Mas eu acho que... Arthur, mas os pés da mesa. Mas tem uma boa probabilidade de ser verdade. Eu acho que não, Lelê. Eu acho que não, porque a família do Tim Maia... claro que o Ed Motta é familiar, mas o Ed Motta não tinha uma relação de amizade com o Tim Maia. Ele realmente tinha alguns conflitos com o tio. E quem ficou com a maioria dos direitos das músicas é o Carmelo Maia, que é o único filho legítimo do Tim Maia. Que lançou disso, não lançou? E no fim das contas... Não, aquele era o Léo Maia. O Léo Maia, na verdade, o Tim Maia criou algumas crianças que não eram dele, né? Não, mas o Léo Maia não é filho legítimo dele? Não é filho legítimo consegue dele. Consegue ter a cara dele? Consegue ter a cara dele, não sendo filho legítimo. Mas que o único filho legítimo do Tim Maia é o Carmelo Maia, que durante muito tempo o Tim Maia chamou de Telmo. E aí tinha uma confusão na escola que o guri não sabia, chamavam o Carmelo na chamada e o guri não respondia. É que a gente tem em casa chamava ele de Telmo. É fato que o Léo Maia não é filho legítimo não é filho de sangue do Tim Maia. Que coisa inacreditável, ele tem a voz e canta igual. E ele é bem parecido, né? Bem parecido também. O que diz aí no Google, Arthur? Tudo isso que o Porã é verdade. E além disso, a família racha... esses direitos autorais com a ex-secretária do Tim Maia e namorada Adriana Pereira. Isso aí. Então é a família e a ex-secretária que brigam pelos direitos autorais. Seja, a minha informação está errada. Eu não sei. Sempre. Mas agora muita gente já desligou. Muita gente já desligou o rádio e vai dormir com essa informação. O Tim Maia tá ganhando dinheiro do spam. E só um pouquinho, e vamos só seguir mais um pouquinho nessa notícia, porque teve uma moça que entrou recentemente querendo reconhecer a paternidade, né, do Tim Maia. Querendo ser reconhecido. Não exumaram o corpo dele pra isso? E eu não sei como é que ficou essa história. Nunca mais se falou sobre isso. O Tim Maia seria exumado pra que fizesse DNA, o DNA. Do osso. E eu não sei como é que terminou isso. Nunca mais ouvi falar. Seria uma filha dele. Uma filha dele, talvez até dessa secretária aí. Porque o interesse é no espólio dele, né? É isso aí. Isso aí. E o que tem o ouvinte, tem mais alguma coisa a perguntar, Mr. P? Tem. Muitas. Tomando. Muitas. Porque as pessoas... Tudo isso, diga-se de passagem, do Tim Maia... Porque a pergunta dele, por que os homens sentam de pernas abertas no ônibus? E se chegou ao Ed Motta? Esse é o cérebro do aos pretinho. Filhos do Tim Maia. Aos filhos supostos não... filhos. É, isso aí. Né? Tá bom. Chegou uma mulher nos ossos do Tim Maia. Chegou nos ossos do Tim Maia. E veja bem, coisa que o Tim Maia jamais foi conhecido é pelos seus ossos. Ninguém nunca viu os ossos do Tim Maia. Ninguém imaginou que ele tinha ossos. Tem gente que chamaria isso de loucura, de burrice ou de inteligência. Escolha o que você acha. Eu chamo de esquizofrenia. Pois o Luiz Ricardo continua perguntando. Por que as pessoas decidem parar para conversar justamente nos lugares onde passa mais gente? Perfeito. Principalmente supermercado. Também na frente de escada rolante. Calçada. Elevador. Porta da saída da faculdade, entrada de cinema, coisa do tipo. Na escada rolante é um saco, né, cara? Eu acho que essa explicação é mais ou menos como a do açucareiro, a do gás, do banho. Não, acho que não, porque se tem duas pessoas conversando em outro lugar, tu não te importa. Não, Pi, sabe que eu acho que não, sabe por quê? Porque no exterior, as pessoas não atrapalham as outras. Por exemplo, assim, na escada rolante, se tu quer ficar parado, tu vai pra um cantinho. Então não, elas não as pessoas na entrada, ali no chão da escada rolante, onde ela não rola. Não, isso não acontece. Não pode, empurro a pessoa. Eu gostava muito de ficar fumando na escada rolante. Não pode mais. Maior barato, aqui, não pode mais fumar. Não pode fumar em nenhum lugar. Não pode, mano. Graças a Deus. Então vamos fazer o seguinte, pra esclarecer pro Luiz Ricardo poder dormir, né? Porque ele pediu pra gente fazer. Eu acho que nesta aqui, três respostas. Primeiro, uma delas, falta de educação do povo. Eu concordo com essa aí. Tem essa. Segundo, as pessoas do Brasil são muito calorosas, amáveis, gostam de conversar. Não é um povo frio. Então encontrou alguém que quer conversar. E terceiro, finalmente, é a situação de que tu só percebe isso quando tu te depara. A lei do açucareiro. Isso aí, pode ser. Pode ser falta de atenção também, né? Mas aí a minha mãe, por exemplo, a minha mãe, ela gosta. A minha mãe, ela tá na calçada, ela daqui a pouco, para, então se perde. Aliás, essa é uma pergunta que o Luiz Ricardo não fez, mas poderia ter feito. Você considera que esse tipo de situação é uma falta de atenção, e falta de atenção é falta de educação? Não, falta de atenção não é falta de educação. Todo mundo tem direito de se distrair. Eu sou bem distraído. No supermercado, eu considero uma falta de educação. Falta de educação é tu tá parado na escada rolante por falta de atenção, fumando, alguém te pedir pra sair, tu não sair. Aí é falta de educação. Eu sou um desatento e eu não coloco pisca-pisca que eu vou dobrar pra esquerda. Tá faltando também educação pra mim. Ou seja, a falta de atenção leva à falta de educação. A falta de educação leva à falta de atenção. Tanto faz, gente. A ordem dos fatores. Levo os patos. leva os pássaros. Leva os pássaros. É porque se tu não dá o pisca. Tu foi mal educado antes pra não dar o pisca. Depois desatento. Tu dá o pisca? Depois desatento. Ou talvez. Cara, eu não sei se sou mal educado. Vocês dão o pisca. Sou mal educado. Se vocês dão o pisca. Estúpido. Mal educado. Escute, cara. Não te mete, Borã. Hoje tá difícil, né, Mendonça? Mais uma pergunta. Mais uma. À vontade. Luiz Ricardo. Não, mas é o Luiz Ricardo, não sou eu. Luiz Ricardo Blumenau. Já foi o Bozo. Já foi o Bozo, já foi jurado do Silvio Santos. Ah, já foi jurado. Porque essas pessoas nunca percebem que tem gente passando. Ah, não, mas isso faz parte da segunda. É uma continuação da pergunta. É, porque daí não adianta. Então é a terceira e última. Tá, por favor, pra acabar agora. É pra acabar. Porque todo chapista de lanchonete nunca tem nome. Porque ele sempre é o Bahia, Batata, Cabeção. O Potter já foi chapista de lanchonete, era o baiano, né? E como era que era a historinha lá da tua lanchonete lá? Eu tava ali, aí, fazendo uns fios ali, botando um queijinho em cima, e aí veio um ratinho, aí passou correndo na chapa. Aí o povo deu aquele silêncio, né? A lancheria, eu olhei pra trás assim e falei, esse aí queimou as patinhas. Essa é do Didi. Tá, e aí? Essa não tem. O chapista tem que ser o Bahia, tem que ser o Cabeção, tem que ser o. Maurício Amaral? Não dá. Não, não dá. Não, não tem como. É o Pandeiro, né? O Pandeiro seria o chapista. Tá bom, Luiz Ricardo de Blumenau tomou 20 minutos do programa. Muito bom, abraço. Obrigado, hein, Luiz Ricardo. Mas teve as dúvidas sanadas. Exatamente. Vai daí, Lelê. Eu? Sim. Então tá, né? Como seria o nome de filme se fossem gravados pelos gaúchos? Tchê! Um cidadão acima de qualquer suspeita. Um guapo, um foi manso é que arromba a porteira. Ah, é verdade. Entendeu? Tu nunca desconfia do boi manso, mas verdade. É ele que vai arrombar a porteira. Ah. Os Filhos do Silêncio. Em boca fechada não entra a mosca. 7 anos no Tibete. Sete anos na bailanta do tio Beto. Levanta na bailanta do tio Flo. Querida, encolhi as crianças. Querida. China véia. China véia, deixei as crianças se apequenar. China véia, encolhi as cria. podia melhorar isso aí, né? As crias se apequenaram. Murchou as crias. Titanic é barca furada, sei lá. É, o Caicão furado. Caicão. Forrest Gump. O contador de história? Contador de causa. Flor de mentiroso. Contador de causa. A múmia. A múmia? O enlaçado. O Chiru enfaixado. O Senhor dos Anéis. Ah, esse foi o bocal, né? É o. Quem? Fazendeiro. Eu não entendi isso aqui, mas tudo bem, vamos lá. O Piá, dono da argola. Ah, sim. Mas o Piá. É o Potter. É, que não dá, não sei, viu? Mas o Senhor dos Anéis não é o gurizão, né? É. O Frodo, né? Ah, mas é que o nome é o Senhor, né? É o Elijah Wood aqui? É, o Elijah. Ele é o Senhor dos Anéis? Ele se torna o Senhor dos Anéis, né? Pô, tu contou o final do filme. Não, mas todo mundo sabe, tá no livro. É mais um livro que eu não li. Não, nem ler, é muito grande. Muito. A saga Senhor dos Anéis, ela é espetacular, mas é um absurdo. Pra quem gosta de literatura, saga, quando eu vi que o filme tinha 3 horas e 48 de duração. Cada um tem, mano. Eu digo, bah, não vou, não. Vamos ver. No cinema são quase 10 horas de filme e na vida são milhares de páginas. Vamos ver se vocês acertam os livros que eu não li, diz um aí. Todos. A Bíblia ele leu. Não, mas todo. Todo. Todo leu. O Alquimista, Paulo Coelho. Não li. Acertou. A Revolução dos Bichos. Não li, acertou. Pequeno Príncipe. Não li, acertou. Puta, mas você acertou. O Abusado. Não li também. Puta, mas como é que você sabe de tudo? Jogo de Damas, o Davi Coimbra. Não li. Deveria ler. O Davi, tu leu, cara? Não. Deveria ler. 100 dias entre céu e mar, do Amir Klink. Ah, esse aí eu li. Esse aí eu li, Magnata. 100 dias entre o céu e o mar é como eu fico o ano inteiro. Nenhum. Tem mais um aí? Tem mais três aqui. Diga. Despedida de solteiro. A festa do Porã. Bochincho lá na tia. Ah, esse aí seria o título do meu filme. Eu não pensei. Máquina Mortífera. Máquina mortífera. Máquina mortífera. É o trator louco do tio Zé. Sei lá. O caminhão do Ambrósio não tem freio. E por último aqui, gritos do silêncio. Bah. O silêncio é... é os mudinhos. Gritedo... Gritedo é. No... Gritedo no... Não, não saiu, não sei. Os berros do mudinho. Pô, os berros do mudinho é muito bom. É, quem nos mandou aqui foi o... gritedo do Zuzu, né? Foi o Zuzu Busque. Ou o Zuzu, Zuzu Busque. Grande Zuzu. É, é grande Zuzu, semente, muito semente, bom. Semente. Como ontem não contei? Nossa. O que, que tem aí, Zaca? Tem uma charadinha que não contei ontem. Ai, é muito atrapalhão, hein? Ai, bebê. Olha como acabou isso aqui, meu povo. Olha como acabou. Eu venho aqui. Vou contar com a trilha. Vai contar com a trilha. Eu enlouqueci. Aumenta, aumenta, aumenta. Aumenta, aumenta. A virada, a virada. Então tá. Tá, vamos trocar, vamos pra tu não enlouquecer, eu vou botar do cara. Tá muito ruim essa trilha. Muito ruim, muito ruim. Tem uma muito melhor. Essa aí não é original. Essa não é original. Essa deve ser a mais antiga, cara. É a primeira de todas. Não é. Mas tem uma melhor, tem uma melhor. Não vamos ficar discutindo, senhor. Vai daí, Zacarias. É, não vamos ficar discutindo. Chato pra caramba. Meu Deus, é chato. Imita o Mito Neves aí, Zacarias. Meu Deus, é chato pra caramba. Agora imita a Betânia, Zacarias. Quem me chamou? Boa, Faustão, agora, Faustão. Brincadeira, galera! E agora, o Almir, agora. Pode ficar tranquilo, querido. Dá, Alessandro. Não, chega. Chega, meu, charadinha. Que colorado! Que é a banana suicida? O Cid. Para, chato! Que a banana suicida falou? Não me descasca que eu vou me matar. A banana? Não, para aí. Para aí. Suicida? A banana suicida. É suicida. Tá. Macacos me mordam. É boa. Essa é boa. O que o cromossomo diz pro outro? Tempo. Ah, você é velho. Eu não vou nem responder porque eu sei. Responde, você sabe. Vai, Lê. Pensa, meu. Eu não sei, né? Cromossomos felizes. O que é um ponto marrom no pulmão? É um brown. Não, isso aqui é brown. Um full brown. É uma brown kit. Brown kit. O que é um pompomzinho vermelho no meio de uma porta? É um red. Olha, o pato foi você. No meio de uma porta. É um red eye. Ponto vermelho no meio da porta? Meio da porta. É o red. É um olho mágico com cocô, eu te vi. Muito ruim essa aí. Essa é pra fazer. Essa eu cheguei a ficar triste. Passou por aí, ali? O que... Ih, tá sempre aqui mesmo. O que o canibal vegetariano come? Tema. Canibal vegetariano come. Canibal vegetariano. O Lanterna Verde. A planta do pé, a maçã do rosto e a batata da perna. Não ficou boa, bem boa. Boa, nada a ver o Lanterna Verde. Verde, cara, vegetariano. Não. E a vai daí, Porã. Piada velha. Piada velha do Porã. Apoio. Hospital Fofoca, há 45 anos cuidando da sua vida. Aí duas bichinhas conversando. Ai, bicha, tô tão feliz, bicha. Que foi, viado? Também dormiu, meu pinto sumiu. Essa piada é muito velha. Não. Chega, que tá na hora de divulgar. Aqui o nome do do ouvinte. Olha aí a galera. Neste sábado, às 6 da tarde, a gente vai mais uma vez invadir a casa de um ouvinte. O ouvinte que participou da promoção Eu Quero Pretinho na Minha Casa, que é um oferecimento da telefonia do Big. Mais uma vez o Pretinho Básico vai ser transmitido ao vivo da casa do seu ouvinte nesse sábado. Pra esse momento, vou chamar o Faustão. Vem cá, Faustão. Aí, galera. Brincadeira, bicho louco, meu. Diz pra gente. Olha só quem é o grande fera, o grande ouvinte. Não, calma aí, Faustão. O Cid vai te chamar e aí tu vai. Vamos lá, galera. Boa noite. A partir de agora... É o programa do improviso, galera. Vai, Cid. Vamos, Cid. Cid tá bem louco. Boa noite. A partir de agora, você vai saber para todo o sul do Brasil pelas ondas da Rede Atlântida. No Pretinho Básico, o vencedor da promoção com o patrocínio de Big Pretinho na minha casa. E o vencedor... Chama o Faustão. Ah, eu tenho que chamar ele. Porra, gente. E o vencedor... Chama o Faustão, cabeçudo. Com vocês, Fausto Silva. E então, galera, brincadeira, bicho. Olha só agora, galera, o glorioso, a grande fera, a inesperada, inesperado. O grande fera, o grande ouvinte, para o Pretinho na minha casa. Sábado às 18 horas. Ao vivo. 18 horas, galera. Com pastel. Que horas? A vencedora é mulher, é galera. Uma mulher. Ela é do bairro Jardim. Do bairro Jardim Botânico de Porto Alegre. Vamos, vamos, vamos, vamos. A gloriosa vencedora é Camila Milanes Porto, galera. Vamos, vamos, vamos, vamos. Brasil. Então, nesse sábado às 6 da tarde, a gente vai fazer ao vivo o programa lá da casa da Camila. Camila. E tá na hora dos classificados do Pretinho. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Duas ofertas que chegam aqui pelo pretinho básico @atlanta.com.br. Hoje nós estamos pretilhões. Pretilhões. Se o professor saiu, né? Tá o líder da turma cuidando. Raimundo Nonato. Vendo Opala 76. Quatro portas, todo original, restaurado há 6 anos. Tem 8.500 quilômetros. Dourado, lindo, raridade. É, 8.500 da restauração, né? É dourado esse Opalão 76, lindo, raridade pra colecionador. Valor 19.900. O e-mail é Castelan Valéria. É motor 4 ou 6 cilindros? Castelan com N. Castelan Valéria @hotmail.com. É tudo junto, pisou bem bananeiro. Castelan com N de nada. É 4 ou 6 cilindros o motor? Não, não. Será que vendeu o aparelho no bate se é motor 4 ou 6 cilindros? Faz muita diferença, Alcimar. Com certeza faz valorização do automóvel. É verdade, Alcimar. Não sabia que sabia de carro, Tomás. Não é pedreiro? Ele não falou que é caixa 3 marchas, é 4 marchas ou se é caixa 4 marchas? Não, mas deve ser 3, deve ser 3, 7,5 é 3 marchas. Negativo, 7,5 já tinha. Ah, já tinha. Negativo. 7,4 era 3 marchas aqui em cima, no volante. Isso aí eu lembro. Bom, então quem quer o Opalão 76, quer conferir se é 8 ou 4 ou 6 cilindros? Não tem. Castelan Valéria @hotmail.com. Mais uma oferta aqui do nosso ouvinte. Alô, pretinhos, aqui quem fala é o Mário. Não, Mário. Essa é pra quem tá em Santa Maria e tá querendo comprar ou trocar de carro. Vendo um Peugeot 206 Sleo 1.0, preto, 4 portas, 2004, inteirinho e completo, é carro de mulher. Ele tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, alarme e o melhor, já tá com IPVA 2011 pago. Só 18 mil. E nada mais. Mais informações pelo e-mail vendo206santamaria@yahoo.com.br. Tá bom. vendo206santamaria@yahoo.com.br. São 25 para 7, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Vamos e já volta com o Pretinho Básico. Atlântida, está todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM. São 18 para 7. Tamo de volta com o Pretinho Básico. Sempre pra telefonia do Big e da Miller. A moda está nas ruas. Inclusive, você pode faturar R$1.500 em compras na da Miller. Segue o Twitter da da Miller e dá um RT na frase: eu quero um banho de loja da da Miller no valor de R$1.500. Você pode ganhar esse banho de loja aí. Siga @damiller no Twitter. Doutor Alceu, é da JP, doutor Maurício! Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Ô, doutor Maurício! Fala, doutor Alceu. Que dele o doutor Peter! Tá em mais uma reunião muito importante, doutor Alceu. Não vai poder apresentar de novo o Pretinho Básico nesse início de noite de quinta-feira. É, mas vamos lá, doutor senhor. Quais são as informações do futebol? E aí, o doutor Maurício, o Inter tá trazendo o Wellington Paulista. Baita contratação. Quem tá trazendo? O Inter. O Wellington Paulista. O Inter nega, mas que tá trazendo tem uma informação de costeira. É verdade. É fonte quente? Eu jogo, Wellington. Dale. Vai vir, Dale. Não vai vir. Grupo tá fechado. O Brasil vai jogar o Mundial Sub-20. Foram convocados o Juan, o Oscar e o Romário do Inter. Do Grêmio foi convocado o Fernando. Que bom! E aí vai ter. Não, mas ainda maravilha. Vai ter cortes aí. É, foram 26, vão 22. Ou mais um pouquinho, mas vai ter corte ainda. O São Paulo Santos, cara. É, não, mas o Fernando não pode cortar. O Marrapa. Não, é que assim, ó. Do Criciúma foi o Rony, do Avaí o Alex e do Figueirense o Firmino. Gente cortada, mas eu acho que mais de Santos. O São Paulo foi uma várzea. O São Paulo vai perder o Lucas e o Casemiro na Copa América, e aí o Neymar e o Lucas não foram convocados nessa seleção, eles eram titulares, né? E eles não foram pra Sub-20, um acordo com a CBF, assim. Mas o que se diz é o seguinte: a CBF tá brigada com o São Paulo, então ela vai ferrar com o São Paulo aonde ela puder. Vai ferrar. E o Lênin se machucou de novo no Figueirense. Vai ficar 3 semanas parado. É muito bonitinho, azar, né? Mas se machuca. Ele não tava abrindo o sol. Choraste ele bonitinho, doutor P. Mas eu gosto. É um guri bonito. É um guri bonito. Pô, esse guri. Chamando de guri, viu? Esse guri despontou como uma grande revelação no Fluminense, né? Há muitos anos atrás, né? Há muitos anos, não. Uns 3 anos. Alguns anos. É que já ele jogava tanto, na Libertadores. É que ele já passou por alguns clubes, né? E não. Não se firmou. Sorte pro Lenny, que deve estar nos escutando, a gente torce muito pra ele, pra família dele. Era isso pro doutor Maurício. Tá bom então, doutor Azeu, obrigado aí pelas informações aqui. Ô, Maurício. No Bola na Cara. O que tem aí, Potter? Piada do Potter. Bordel Lobo Mal, pra você comer melhor. Vou mandar um beijo, Maurício, papelzinho tô na mão aqui, pro Lauro Ibarra, que é o cara da CE que tá trocando as caixas lá do prédio lá. As caixas? Uhum. A caixa era velha. Gente, agora é caixa vamos nova. Cuidar com os plural, tá? As caixas. Não, porque eu não vou falar trocando as caixas, né, cara? Não? É as caixas, né? As caixas, sem o I, sem o S. O livro do MEC tem que ter as caixas. O Lauro Ibarra é um ouvinte do Pretinho, trabalha na CE. Toda rapaziada que maravilha. Trabalha na CE, escuta a gente aí. Um beijo pra vocês. Tem um papelzinho. Porra, as né, pra ti. E aí a professora pergunta, qual é o tempo da frase? Eu procuro por um homem fiel. Aí o aluno, professora, isso é tempo perdido. mais um. Na mesma aula, a professora pergunta ao aluno, o que se deve fazer quando alguém está sentindo dores no coração? Aí um gurizinho, apaga a luz. Apagar a luz? Você ficou maluco, Porã? E o Porã pequenininho responde, ora, professora, a senhora nunca viu dizer que os olhos não veem, o coração não sente? Oh, que tá amor. Tá bom agora, né, Potter? Ah, tá bom. Já chega, né? Vai daí, Lelê. Já do ratinho? Né? Já, no primeiro bloco. No primeiro bloco, tu já contou essa piada. Aí o sujeito chega 15 minutos atrasado a uma reunião com o chefe e ao entrar um colega diz assim, não faz barulho. Aí o cara, o quê? Já tem gente dormindo? Tu tem chefe, Lelê? Aqui tem. É tão bom, né? Não é bom contar essas piadas. Pra quem não sabe, o Lelê, ele não tá aqui. Lelê é um empreendedor. É verdade. Lelê é seu próprio chefe. É empresário empreendedor. Gay? Não, é mais ou menos. Mais ou menos. Eu sou meu próprio empregado também. É, também, né? Eu sou os dois. Eu sou meu chefe. Tu é que paga tuas próprias férias. Tipo assim, no dia 5 eu tenho que pagar o salário, eu sou o chefe. Sim. E depois das 4, quando eu tenho que receber o meu salário. Tá, mas Lelê, como é que é pra ti assim ser chefe? Assim, por exemplo, assim, ó. Tu gastou R$80 no mês. Tá. Tá? Faturou R$100. Tá. Sobrou 20, né? Sim. Aí tu divide pros teus 4 funcionários. Deu 5 pila. Não, deu. Não. Deu quanto pra cada um? É assim que funciona, cara. O que sobrar é teu? Depende. Ou, é que nem sempre sobra, às vezes é falta. A empresa é tua. Tá, tudo bem, mas o mês que sobra, tu paga os salários e aí depois. Cara, os meus funcionários. Tudo que sobrar é teu. Os meus, eu não gosto nem de chamar funcionário, não gosto que me chamem de chefe na minha empresa. Estamos apresentando pequenas empresas. Todo mundo colega, cara. Mande suas dúvidas para a Fama. Dá pra te responder pra mim se é o que sobra do chefe? Sim. Em tese, sim, só que nem sempre sobra. Às vezes é falta. Que o chefe é quem paga as contas, né? É, quando tu tem uma empresa pequena e tu vive do lucro da tua empresa, aí sim. Geralmente as empresas pequenas, elas é são o assim. Que sobra é teu. É o que sobra. E nem sempre tá sobra. Sobrando, tu não pode dar pra nós? Depende. Boa, Pi, obrigado. O Potter te pulou, né, Pi? Vai daí, faça tá o bom, favor. Então. Pulou, pai. É difícil o Potter pular. O Potter pulou, Pi. Eu tinha participado. Não, desculpa, Potter. Não. Não, sem problema nenhum, Pi. Pode ficar na minha frente. Cristiano Manualdo veio para o Brasil. Bandeiraram agora, hein? Tá você sabe que naquela história de brincar que vocês são a água e eu sou o óleo, eu descobri por quê. Quem brigou disso? Ah, lembro que o nome me mistura e passar tal, passar o anel, né? Hã? Não, nada a ver. Estilo passar o anel. Porque eu não me misturo com você, então eu sou o óleo e vocês são a água. Lembro que você brincou e tal. Passa eu descobri anel? Por quê? Porque eu sou o pi óleo e eu não saio da cabeça das pessoas. Ai, meu Deus. Vamos embora. Vamos embora, deixa ele sozinho aí. Vamos embora. Zacarias, eu vou repetir. Olha, saiu a peruca. Que isso? Mas não dá. Quem foi embora daqui? Não, volta, Zaca, volta. Volta, Zaca. Chama ele, Pi. Fala com ele, Pi. Quem não? Quem não? Quem vai sair? Ai, tá te entregando aí, Zé. Não. Ah, não. Para aí, Boguinho. Olha o porco, Zé. Olha o porco. Cadê o porco? O nome do porco é o pretão. Olha o pretão. Nós estamos tentando ensinar o porco a falar, cara. O porco não fala nenhum ai dedé. Não, ele não consegue. Fala dedé, porco. Consegue falar, porco? Ai dedé. Agora fala Neymar, cai, cai. Neymar, cai, cai. Pelo amor de Deus. Cara, vocês são tudo loucos, cara. Pelo até amor. Até o meio, cara. Olha que o Pi fez o programa, cara. Eu penso assim, ó. Vai, Oxiano Manualdo. Pelo amor de Deus, cara. Ai, não, e vocês viram que deu uma tensão lá, né? Deu um silêncio. Ah, fez o porco falar. Ora, pode cá estamos, então vamos cantar a história. Eu vou contar duas, não esqueçam, sempre conto com a segunda e depois conto uma que vocês vão poder mais. Peraí, Manoel, peraí. Ai, como dói. Vai, Pi. Foi todo tempo da música, obrigado. E vou contar primeiro a segunda, prestem atenção. Estava eu ali e de repente veio alguém e me disse: escuta aqui, Cristiano Manualdo, você conhece o Mário? E eu respondi: ora, pois, é claro que eu não conheço Mário, que Mário? E ele me respondeu: aquele que te comeu atrás do armário. Eu gostei, eu achei muito boa a ideia e fui para Portugal de retorno. E encontrei meu amigo Joaquim, primeira coisa que eu fiz, sim, obviamente foi. Agora vai te ligar. Vou ligar, olhei para Joaquim e disse: Joaquim, você conhece Mário? E adivinha o que ele me disse? Ele perguntou para mim: Mário, mas que Mário? E eu na hora, imediatamente, respondi para ele: aquele que me comeu atrás do armário. Mário. Foi bom, né, Zaca? Foi bom, salvou, né? Foi bom. Gostou, porco? Pô, que isso? Isso, porco. Tá improvisado, tá, meu. Deram um trela, volta. Ô, porco, é só o guincho, tá só o guincho. Tá sendo contratado, é melhor baixar. É, né? Esse porco é rosca. E é de ética. Cristiano Manualdo foi servir o exército chegando lá, o sargento olhou pra ele: ô, Portuga, vai lá pro fim da fila. Cristiano Manualdo foi, voltou rapidinho, o sargento berrou pra ele: eu não te mandei pro fim da fila, rapaz. Olha, pois eu fui, mas cheguei lá, já tinha outro no meu lugar. Muito bom, cara. Quem vai aí? Vai eu. Alcemar, é aí, Alcemar. Vou pular o Anonymous. Não tem problema. Não vai ser o Anonymous. Só fala que agora o programa é HD, né, Anonymous? Só isso. É, Anonymous. Olá, e HD? Pão de pizza. Pão de pizza. No sábado, é uma pizza com negócio de pão. Ah, com massa de pão. Manda um beijo pra Vivi e pra Cissa, manda. Um beijo pra Vivi e pra Cissa. Tá certo, reloginho. Tá certo. Reloginho, Cissa. Tá, agora deixa o Alcemar falar. Vamos lá. É umas frases do Alcemar. Boa, Alcemar. Se uma pessoa feia se sente totalmente à vontade pra dar em cima de você, é porque você é feio também. Ah, baita frase. Baita frase. Nós, homens feios, já chegamos em mulheres bonitas. E aí? Mas é uma mulher. Não, mas eu acho que ele tá falando que quando uma mulher feia chega em ti, é porque tu é feio também. Só vale o contrário. Só vale o contrário. É, porque mulher bonita nunca vai chegar num cara feio, né? Não, é óbvio. Não, nunca. Ela vai esperar. Mulher bonita não chega em cara feio. Pega. Falar de mim é fácil. Difícil é escrever Arnold Schwarzenegger sem pesquisar no Google. Pior é que é. E é no Google. Pior é que no é. Google. No Google. Só letra Schwarzenegger, porém, vamos ver se sabe. S-C-H-W-A-R-N-E-G-E. Errou já, né, Zaca? G-G-E. Não, agora me perdi. Ninguém consegue, ninguém consegue. Quem nunca cagou de perna cruzada não sabe o que é ser elegante. Vamos experimentar. Vou tentar. Eu tentei, não sabe. Não tem como. Não, dá uma coisa por dentro do cara, capaz de arrebentar. Isso é legal. Isso aí me lembra muito. É muita elegância, né, cara? É muito elegante. Um primo meu, esse negócio de tentar e tal. Um primo meu, quando eu era guri, tentou dar uma ponta com os olhos abertos, cara. Sério? Sério, cara. Ele olhou pra nós, pai, eu vou tentar, aguenta aí. Quase perdeu os olhos. Mas é que tem que entrar com a cabeça. Dá uma ponta, dá uma. Cima, com os olhos abertos. Cima não dá. Cara, deu um caraço, então. Deu um caraço. Sim. Não, mas eu entro, eu quando eu dou pontaço de 6, 7 metros de altura, né? Dou uma pirueta e caio retinho. Quase não sai água, só entra assim. Salto ornamental. Exatamente. Caramba. Aí faço também, nasce sincronizado também com as gêmeas, aquelas. Sabe? Isso. E aí a cabeça entra primeiro. Que? É sério, a cabeça entra depois, tu abre o olho lá dentro. Sim, lógico. Mais uma, Zé Mano? Tem mais uma. Pra quem viu minha avó pelada, fim do mundo, Argentina, filha. E vamos juntar as duas. Por que a avó do cara tem mania de cagar no escuro? Nunca pegaram fora de vocês cagar no escuro? É melhor, eu gosto de nunca de ficar no escuro não. E tirar a roupa. Ô, Parazinho, deixa eu dar um recado pra nossa audiência aqui. Nesse final de semana tem o Feirão Metrovel. Agora você pode comprar o seu Volkswagen Zero. O prazo, a condição e o carro que você quer estão esperando por você. Olha só, Gol G4 a partir de R$24.290. O novo Gol a partir de R$27.990. O Fox a partir de R$30.990. O Voyage a partir de R$30.390. E o Polo Hatch a partir de R$46.100 com airbag e o ABS grátis. E tudo isso com taxas super especiais. E pode comparar, a Metrovel faz a melhor avaliação do seu usado. Não deixe de conferir também o consórcio. Viu só? A Metrovel faz tudo para você sair de carro novo. Mas não esqueça, o Feirão Metrovel é só neste sábado e domingo. Metrovel, simples sair de carro novo. E transporte com segurança. Use a cadeirinha. Um abraço pro... Olha isso, mas um abraço pro William, pra toda a rapaziada da Metrovel lá, que são gente boa, muito gente boa mesmo. Então, beijão pra todo mundo que nos escuta direto aqui no Pretinho Básico. Metrovel, sinta-se abraçada, todas elas, né? Muito tem bem. Várias cidades aí. Aí o garotinho chega pro pai, a piada. Piada velha do Porã! Pai! Água mineral, Ingá! Pediu Ingá, Ingá tá aí! Garotinho chega pro pai e pergunta... Pai! Ô pai! Ô pai! Pai, de onde eu vim? E o pai, bem filho, você sabe, o papai tem uma sementinha. Durante meia hora explicou pro garoto, da maneira mais didática possível, como funcionava o processo de acasalamento, né? O papai ser uma sementinha e tal. Quando terminou, o garotinho olhou com um semblante sério e disse: Ah, tá bom, entendi. E o pai... Mas por que você resolveu me perguntar isso justamente agora, filho? Ah, é que o Luizinho me disse que ele veio de Chapecó. E tu veio de onde, Cid Moreira? Boa noite. De onde tu veio, Cid? Eu? Mas em que sentido? Tem um minuto, Cid. Ah, um minuto? Então eu vou correr aqui. O Cid deve ter sido da cegonha, porque, né, de dentro de outra pessoa. Sim, cala a boca, seu merda. Puxaram pela cabeça. Conheci o porco já, Cid? Conhece o nosso porco? Não conheço. Mas é assustador este porco. O falador. Fala, é o porco que fala. Porco de bigode. Puxa vida. Vou enfiar o dedo aqui pra ver você gritar. Coloca. Aqui. Sentiu. Gostei, vou brincar. Vamos, mais. Cid. Vamos para brinca o sal. Brinca mais com o porco. É o narizinho, parece gente, tomada, né, Cid? Respeito, vou fazer um cosquinha. Salmo. É um aqui, salmo, porquinho. Ó, no fiofó dele. Ó. Ah, está gostando. Tá, ó a baixaria. Ah, que é isso, cara? Não dá, o narizinho que parece tomada. Não dá, pra começou o salmo, vai. Não, já terminou o salmo. Não, perdeu, vem a voz do Brasil, Cid. Perdeu teu texto se papagaiando. Amanhã, uma da tarde, a gente tá de volta com o Pretinho Básico. Vem aí a voz do Brasil. Se você vai ficar na internet ou nos aplicativos pra smartphones, você vai ouvir o Discorama. Eu não aguento mais.